fácil expressar todo o amor que eu senti ao teu toque, ao teu olhar. Juntos viveremos o amanhã e a cada amanhecer vamos ver o sol brilhar outra vez. Teclados. Meu bem, não é fácil expressar todo o amor que eu senti ao teu toque, ao teu olhar. Juntos viveremos o amanhã e a cada amanhecer vamos ver o sol brilhar outra vez. Te amo.